andrecidismoral.com.br. Em nome de La Fábrica Promoções. Malu, a nova voz romântica do Brasil. Cê vacilou demais, então cuidou da gente. Confesso que chorei, doeu demais em mim. Eu segurei sozinha a barra do nosso fim. Virei uma garota ruim. Foi você que me deixou assim. Vai ter que aguentar eu pegando outro novinho pra botar no seu lugar. Vai ter que aguentar eu pegando outro novinho pra botar. Eu